apaixona. Organ summer night, song to spend by, listening to the wind of change. Sente, o meu mundo não tem sol. Banda 007. Hamilton KDC, do comércio. Você de lá e eu de cá, olhando mesmo o céu, que distância cruel. Assisto o tempo passar, tento me dispersar, olhando o celular. Metade do meu coração só quer te ver de novo, e a outra só pensa em você, você. Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo. Em mim só existe você. E nessas horas meu sorriso é passageiro. É aí que eu percebo a falta que me faz você. E nessas horas eu nem ligo pra dinheiro, pra eu me sentir inteiro. Só preciso de você, Banda 007. Você de lá e eu de cá, olhando mesmo o céu. Distância cruel. Nadia Rabelo. Nadia Rabelo. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que tá um arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que tá um arraso? Antônio do Comércio. Antônio do Comércio. O resto é papo furado. Que tiro foi esse que tá um arraso? Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse que tá um arraso? Samba, pra cara da inimiga vai. Samba, desfila com as amigas vai. Samba, pra cara da inimiga vai. Samba, desfila com as amigas. Quer causar, a gente causa. Quer samba, a gente pisa. Quer causar, a gente causa. Quem olha o nosso bonde pira. Quer causar, a gente causa. Quer samba, a gente pisa. Quer causar, a gente causa. Quem olha o nosso bonde pira. Então samba, pra cara da inimiga vai. Samba, desfila com as amigas vai. Samba, pra cara da inimiga vai. Samba, desfila com as amigas. Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse que tá lá? Que tiro foi esse? Gil do Comércio é cálice na veia. Eu tava certo de que o amor era pros outros, não era pra mim. Esperto, fechado no meu canto, só vivia assim. Entre uma boca e outra, uma dose e outra, toda madrugada nessa vida louca.